Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o álbum de Paulo Neto, Dois Animais na Selva Suja da Rua. Um repertório variado, tanto nos gêneros musicais quanto nos autores e compositores, trazendo uma série de releituras bastante interessantes. Confira na faixa título Dois Animais na Selva Suja da Rua, uma composição de Taiguara. Eu vou fazer de você a ponte erguida pro outro lado da vida. Eu vou fazer de você clareira aberta na selva suja da rua. Eu não nasci pra viver mentindo, sorrir em troca e morrer fugindo. Por isso somos iguais, nós somos dois animais que se amigam e se abrigam. Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansar nosso corpo, nossa vida. O disco de Paulo Neto foi produzido por Tiago Marques da Silva. Teve a direção artística do DJ Zé Pedro e os arranjos divididos entre Paulo Neto, João Barros e Ricardinho Paraíso. Ouça a releitura de Com Mulher Não Quero Mais Nada, uma parceria de Noel Rosa e Silvio Pinto. Com mulher não quero mais nada, minha sina está traçada neste mundo que me causa horror. O que me faz ficar doente é mulher na minha frente a fazer enredo de amor. Com mulher não quero mais nada, minha sina está traçada neste mundo que me causa horror. O que me faz ficar doente é mulher na minha frente a fazer enredo de amor. Eu tenho fama de filósofo amador, quem diz que ama nunca sabe o que é o amor. Amar jurando nunca foi jurar amando, é por isso que eu juro que o amor não dá futuro. Com mulher, não quero mais nada, minha sina está traçada neste mundo que me causa horror. O que me faz ficar doente é mulher na minha frente a fazer enredos de amor. No disco de Paulo Neto tocam ainda os músicos João Barros, guitarra e violão, Deni Domênico, violão e cavaco, Ricardinho Paraíso no baixo, na bateria JR, no piano Alexandre Viana e ainda outros músicos. Foi gravado ao vivo no estúdio Curumim, em São Paulo, em setembro de 2011. Escute Do Outro Lado da Cidade, de Helena Santos, um antigo sucesso na voz de Roberto Carlos. A cidade agora, do outro lado tem alguém que vive sem saber que eu vivo aqui também. Se esse alguém soubesse que eu estou morando desse lado da cidade, estou lhe procurando. Do outro lado da cidade eu sei que a felicidade está. Ainda vou saber exatamente onde ela vive e vou pra lá. Desse lado da cidade não tem sol e tudo é muito triste, porque a alegria que havia em minha rua não existe. Eu vou mudar pro outro lado da cidade pra melhor lhe procurar. E só vou parar de andar pela cidade quando lhe encontrar. Encontrar.